disse um B, brandosa e bela. Eu disse um A por nosso amor. Eu disse um B, brandosa e bela. Eu disse um C, corpo querido. Depois um D, da dor da terra. Eu disse um C. Esperança.